Afirma pronto, cópia do ONU 1-7-0. Autorizado Campina Grande, nível 370, pêsulo 1-0, conforme a rota do plano. Decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamos e Par, o transponder 51144, a frequência do controle 119.8. Autorizado Campina Grande, nível 370, rota conforme plano, pêsulo 1-0. Decola pista 1-0, com curva à esquerda, saída Puca, Jamos e Par. Transponder 5144, controle 119.8, voo 1170. Voo 1170, protegimento correto, sem pressionamento, pushback. Camarada, voo 1170. Bom, Salvador, boa noite, Oxane 6212, entrando na sua escuta. Oxane 6212, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, informarás da Juliette, Oxane 6212. 1895, boa noite. 1895, grato, boa, 6212. Salvador, Xanã 6258, estabilizado e alerta. Xanã 6258, cheque trem. Travado, 6258, está precisado, baixa travada. Xanã 6258, livre pouso, pistão 0, vento variável com 3 nós. 6258. Boa noite, passaria 2228. Passaria 2228, formação em curso é a Charlie, preparei Arbor, transição LF e aguarde cópia. Arbor LF, tá com a informação Charlie, 2228. Tendo a intenção com a Juliette, vou chamar 6212. Chamar 6212, mantém antes da Juliette, portão previsto 03. Já mantém antes da Juliette, 6212. Na 6258, solo 39, direito no 21 decimal 9. Direito 219, 6258. Poxa, na 6258, livrou na sua. Na 6258, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6258. Gol Roma 868. De táxi, Via Índia, ponte de espera da pista no zero, a gente chama a torre em 198.95, altímetro 10.14. Chanel 6212, ingresso a Juliette 03. Colo 868, está autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 030 graus, 031. Colo 098, Charlie confere a guarda-copa. Chanel 6258, ingresso a Juliette 05. Passarei 2228.4. Passarei 2228. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10 com a primeira curva direita. Saída Arpó. Após direto, posição Elefa. Após direto, Vitória da Conquista. Transponder 5076, frequência do controle 199.8. B2218, autorizado Vitória da Conquista, 180, decola da pista 10, primeira curva direita. Árvore alerta, após direto, Vitória da Conquista. 076, transponder de controle 198. Passaria 2228. Galo Salvador, voo no 170, pushback, acionamento, posição 8. Passaria 2228, confirmando, após Elefa, posição OPO, após Vitória da Conquista. Então, confirmando, Elefa, OPO, após a QC, 2228, obrigado. Momento corretivo para acionamento e pushback, passaria 2228. Chamar aí. 1170, teve pushback de saneamento, chame táxi. 8. O 1868, decolado aos 43, controle em 119.8. 198, boa noite, tchau. Controle Salvador, muito boa noite, 1868. 1868, boa noite, contato para 230, feira do primeiro. 230, pouco, 1868. É, vai demorar mais uns 2 minutinhos para iniciar o push, vai chamar novamente a posta aqui. Ciente. Obrigado. Só 098.4. Autorizado Natal, nível 370, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, via Upezulu 10. O transponder 5146, frequência do controle 199.8. 370, Natal, Upezulu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 146, 19, ou 19. Voo 1098, só corrigindo, saída Puca, Jamo, Vipar. Alô, voo 1170, pushback, acionamento, posição 8. Voo 1170, livre pushback, acionamento, chame táxi. Livre, chama táxi, voo 1170. do táxi, do 1170, 51 a bordo, alternando João Pessoa, com 4 horas e 21 minutos. Uno 1170, confirme a autonomia? Autonomia, 4 horas e 21 minutos. Sente livre táxi via Pátio 1 no Índia, Ponte Pedra da Pista 90, chamado em 1 no 8.95, altímetro 1.0.4. Pátio 1 no Índia, Ponte Pedra da Pista 90, Torre 1 no 8.95, mais ajustado no 0.4, voo no 1.70. Centro Recife, 26.85. 2085, confirmo. Afirmo. Boa noite, já. 4062, autorizado final do IADF X-Ray. Autorizado X-Ray, 4062. Pista 1-0. 1-0-7-0, está autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento calmo. Linha de decola, pista 1-0, voo no 1-0-7-0. 170, decolar 1052, controle em 1998. 179-1098, Golno 170, obrigado, bom trabalho. Acionamento, Golno 098, portão 2. Golno 098, livre pushback, elementos, chamo táxi. Boa tarde, 098. 370 na saída PUC, é possível vários de par da presente? Autorizado Jamo, na presente. Ok, voando Jamo na presente, gol no 170, muito obrigado. Metro 062, Torre 1, 1895. Torre 1895-4062. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Azul 4062, sinal da X-Ray, baixar e travado. Azul 4062, livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, não no 04062. Remota 4, as 3. Cuidando com a equipe de solo, chame táxi, seu parceiro 2228. Campo táxi, 2228. Para o táxi do Gol 1098 com 170 a bordo, autonomia de 2,32 e alterna isso. O passageiro, o Gol 1098 teve táxi via Índia até o ponto de pé da pista 90, a gente matou aí 1,18,95, altímetro 1,094. Índia, espera do 1,8,95. 04, Salvador, boa noite, Uno 098. Espera, dona. Tem, 098. Mas tem 098. Uno 70, Recife, Uno 2685, voo. 26-85, muito obrigado, bom trabalho. Gustavo, 50, libere pista pela direita, táxi via Alfa, reposte na Kilo para ingresso no Pátio 3, Azul 4062. Eu poderia confirmar as instruções de táxi? 7-1 a bordo, alterna Salvador com 4:58, 2228. Passeio 2228, autorizado táxi via pátio principal, Indy Alpha. Chame novamente no ponto de espera da 10, frequência 119.95. Passeio 2228. Pátio Indy e Alpha. Quando lá, 1895-2228. Autorizado o ingresso naquilo para a posição 07 do Pátio 3. Voo no 098, autorizado decolagem, cabeceira no 0, vento calmo. Piloto decolou 01, controle em 119.8, boa viagem. 19.8, obrigado, bom trabalho no 09. Controle Salvador, boa noite no 098, na PUCA, 1200. Bom, no 098, contato radar, se mantenha 370, saída PUCA. PUCA de PAN 370, no 098. Prossegue em frente, a próxima à direita irá ingressar, reportará no ponto de espera o 2228, chamará a frequência da torre em 1895, no ponto de espera do 10. 18, autorizado a linha em decolar, cabeceiro no zero, vento calmo. QNH no zero no 4, passaria do 2228. Decolou 06, controle em 1198, boa viagem. 1198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, passaria 2228. Passaria 2228, contato radar, se mantém 180, perfil da Arbor. 180, perfil Arbor, 2228. Do 6908, aciona a identificação, preta para o 050, chegada Mari. Do 50, azul 6908, chegada Mari. Paulo, Salvador, boa noite, essa 3152, informação Delta, posição meia dúzia, autorização Salvador. Corrigindo, Maceió, essa 3152. Essa 3152, Maceió, alguma distância cópia? Afirma, é sendo prevista, é Tucaracaju? Afirmo, Tucaracaju. Cinco dois, pronto, cópia? Em zona, 5-2, pronto. Salvador Maceió, 330, nível autorizado, via UP USP 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Purca, transição Caju. Uno, 198, controle, 51 ou 53, o transponder. Autorizado nível 330, Maceió, pista 10, curva à esquerda, a UP USP 58, Purca, Caju. 1998 Fuca transição Caju, ok, transição Caju. Fuca transição Caju, sim, tá 3-0-3-2. Reposta para congestionamento, 3-1-5-2. Reposterá, tá 3-0-3-2. Número 3, para próximo, como tem chegado? River Flash Taxi. Gordo 972, adiciona a identificação, desse mantém o 050, chegada Mari. Então, 3891, desça para 2000 pés, autorizado em LS X-Train, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, autorizado, reporte estabilizado no X-Train, então, 3891. Azul 6908, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4 e reduza para 2109. 2109 para 3104, Azul 6908. Com 1172, desça para 4000 pés, ajuste no 0. No 172, desça para 4000 pés, ajuste 1014. Negativo, como recebe agora o controle? 6908, informa tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, passando o 090 em descida, em subida, subida para o 180. Obrigado, táxi. Via Índia e Alfa, do ponto de espera, chame torre em 1895, então 3152. Índia e Alfa, ponto de espera da atmosfera, 6908, segue tráfego de 5 milhas na sua frente. Um Airbus, Tatã, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado e reduz até 1 no 709. Reduzindo, visual, tráfego 69, 08, 2000. Pedro 2220, chama Recife em 1218, decimal 8. Salvador, boa noite, na 3120, 0 pronto. 3152, a linha decola sem parada. A linha decola sem parada, vento calmo, QNH 104, 3152. Linha decolar, 0 no 4, pronto. Para 2000 pés, ajustando a 0 no 4, está autorizado e LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, ajustando a 0 no 4, autorizado LS X-Ray, eu vou 1972. Vou no 972, desce via para 2000 pés, ajustando a 0 no 4. Descendo via 2000 pés, 1014, vou 972. Salvador, boa noite, são 3891, no final da 10, baixada e travada. 3891, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento calmo, QNH no 0 no 4. Aguardando pista livre, QNH no 0 no 4, são 3891. ILS 6908. 6908, torre 1 no 8, 95. 2895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 6908, ILS 208, QNH no 0 no 4, custa aproximação, aguarde pista livre. 0 no 4, 6908, sim. 3891, autorizado pouso, cabeceiro no 0, vento calmo, QNH no 0 no 4. Autorizado pouso, pista 1-0, QNH no 0 no 4, são 3891. 5-2, decolou de 2-2, controle 1-1-9-8, boa viagem. Controle Salvador, SAM 3152. SAM 3152, contato radar, sub mantenha 330, saída PUC. Saída no solo em 23, libere à direita, solo em 1219, agilizando manobras 3891. Direito, estamos falando 2198, 3891. 6908, baixou e travou? Afirmo. Calmo, vento calmo, QNH no 0 no 4, autorizado pouso, cabeceiro no 0, azul 6908. Livre pouso, não no 0, 6908. LS, portão 2. Alfa, LS, portão 2, na 3891. Esse X-ray já foi estabilizado. Portão estabilizado, gol 972. Gol no 1972, chama a torre, 1 no 8, 9-5, com pouso. 2895, boa noite, boa noite, boa noite. Salvador, boa noite, boa noite, 172, final da 10. 172, que negar no 0 no 4, continua a aproximação, 73, agora de pista livre. Aguarda, 1972. No 6908, no solo de 25, libere à direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, atente aos sinalizadores, azul 6908. Azul, escuta ali para a direita, via Alfa, Kilo, Pátio 3. Uno 172, baixou e travou? Baixado, travado, gol 972. Autorizado pouso, cabeceira no zero, vento variável 1 nó, que legal no zero no 4, no 172. Aí o pouso, ajuste no 0 no 4, gol 972. Tá 3152, chama Recife, 126-85, bom voo. 365, boa noite, tá 3152. Voo no 972, chama a Torre Salvador, 1189. 1895, muito obrigado, boa noite. No 72, no Solar 28, libere a direita, táxi via Alfa, Juliette, e através do 8, segue o follow da Infraero até o portão 9, no 172. Na escuta da torre? Sinal bastante checado, senhor. 972. 972, autorizado pouso, cabeceiro no zero, vento 040 graus, dos nós, que legal no zero no 4. Autorizado pouso, 120, gol 972. 972, no solo 32, libere à direita um táxi via Alfa Juliette, através do portão 08 e segue o solo da Infraero até o portão 10, 972. 972.